as obsessões espirituais, a nossa própria saúde, o nosso autoconhecimento, a nossa felicidade. Então, o estudo em grupo vai ter essa característica de ser aberto. Os participantes irão falar na maior parte do tempo. Os dirigentes, monitores ou facilitadores, a denominação não importa, cada casa pode escolher a que melhor lhe convir. Na verdade, não faz diferença, mas é importante que seja mais de um. Naqueles estudos em grupo, se nós tivermos pelo menos dois dirigentes, nós vamos ter um trabalho bem mais facilitado, se possível três. Porque nós queremos que nesse estudo em grupo, que vai iniciar na chegada com uma apresentação, uma primeira vez, uma palestra da primeira vez para receber aquelas pessoas que estão chegando a primeira vez à Casa Espírita, onde saberão tudo o que acontece na Casa Espírita, suas atividades, seus estudos, seus trabalhos assistenciais, e serão esclarecidas sobre o que é o JEP, o que é o passe, o que é importante na reforma íntima. Lembrarmos que a obsessão só se instala porque nós permitimos, através das nossas imperfeições morais, através dos nossos pensamentos ou sentimentos. Jesus asseverava que não adianta nada enviar um espírito impuro, expulsá-lo da casa enquanto ele vaga pelo deserto. Se ele percebe que a casa que abandonou está toda adornada, está toda enfeitada, ele retorna, trazendo outros sete espíritos ainda piores do que ele. Então, melhor do que qualquer desobsessão mediúnica será o autotratamento, será a própria reforma íntima do assistido, do participante desse grupo, que ele buscará, então, através da vigilância dos seus pensamentos, da oração, da fluidoterapia do passe e da água fluidificada, a sua melhoria, a sua harmonização. 70% em média das obsessões são tratadas somente com o estudo em grupo do Evangelho e essas ferramentas. Aqueles casos mais graves, aqueles casos, por exemplo, de depressão muito profunda, aqueles casos em que a pessoa está à beira de um suicídio, eles já são prioritariamente colocados para o apoio da sessão mediúnica de desobsessão. O assistido, o participante, não assiste à reunião mediúnica que pode se realizar, inclusive em outro dia da semana, sendo privativa somente dos médiuns e trabalhadores. O participante estará tão somente escutando o Evangelho, assistindo palestras e recebendo passes. O dirigente, então, vai ter uma grande facilidade. Uma das vantagens dessa atividade é que um dirigente de JEP, ele não precisa ser um trabalhador tão experiente. Não precisa ser um palestrante versado, não precisa ter muitos anos de estudo de doutrina espírita, porque ele contará com o apoio de um roteiro sistematizado do estudo do Evangelho, hoje em dia publicado pela editora Boa Nova, de Catanduva, em São Paulo. Essa versão, roteiro sistematizado para estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Cada facilitador, cada dirigente, terá um desses roteiros onde ele dirige toda a reunião, cita os capítulos do Evangelho que deverão ser lidos pelo grupo, os itens a serem discutidos e ainda propõe perguntas, ou seja, até as perguntas poderão ser copiadas do roteiro, sendo submetidas ao grupo. E ele já traz também a resposta consolidada, baseada nesse trabalho realizado pela Fundação Allan Kardec do Amazonas, há muitos anos atrás, carente ainda de mais aperfeiçoamentos, mas que já se trata de um grande avanço. Nós vamos ver que a pessoa que procura a casa espírita normalmente não vem por curiosidade. Então, quando ela assiste uma palestra, quando é abordado somente o aspecto científico da doutrina, ou somente o aspecto filosófico, ou tão somente o aspecto religioso, muitas vezes ela não se prende àquele tema. E como ela vem normalmente trazida por um sofrimento, por uma angústia, por uma depressão, por um problema familiar, quando é encaminhada para o estudo, quando normalmente vai estudar sobre a introdução à história da doutrina espírita, O assunto das